noite chega, a minha alma vai colorindo. Parece ser de todo mundo, mas sei que é meu, bem lá no fundo. Me faz sorrir, depois me faz chorar. Coisa celeste, coisa minha, me faz tremer, depois faz queimar. Água e fogo, ela é minha. Brilho que mostra o amor que me espera, é como espelho nos olhos dela. E pra me amar melhor, na noite fria, aquece as horas, transforma o dia. Por toda a vida eu te quero ter, coisa celeste me faz viver. Como um planeta que gira em torno, meu corpo em fogo só quer você. Vem na tarde, amor, minha sede. Espero que traga um sono só meu.